Ouça agora na RCI, Momento Psi, com Michele Ribeiro. 3 minutos de reflexões e dicas sobre os principais dilemas humanos do cotidiano. O amor é para os fortes. Quando entramos no automático, as coisas caem na rotina. Quando deixamos de cultivar presenças e desejos, elas se vão e o desejo acaba. Quando esqueço de regar o jardim, porque é disso que ele precisa para sobreviver, as flores deixam de nascer e crescer. É assim com a natureza e é assim com as pessoas. E se ainda por cima eu me anular, deixar de lado o que eu gosto, apenas para manter o outro por perto, ele também vai se cansar, porque te conheceu inteiro, não pela metade. Muitos relacionamentos sobreviveriam se as pessoas tivessem essa consciência. Mas para cada caso é um caso. Cada relacionamento esconde uma e várias histórias. E relacionar-se é desafiador. Às vezes, realmente é mais fácil desistir. Afinal, dói ser espelho de alguém e ainda ter que cooperar pela melhoria mútua. Por isso, sempre digo, o amor é para os fortes. É para os fortes, principalmente porque sua manutenção exige desapego do lugar seguro, que é a paixão. O fogo de tudo aquilo que é passageiro e não faz cobranças. Afinal, no amor sempre vamos ter que fazer concessões e poucos estão dispostos a isso. Mas digo que há chances para o amor. Podemos aprender a amar de novo e de novo e sempre de um jeito diferente e único. Então, se quiser amar de verdade, primeiro aprenda a ser forte. Seja criativo e comece a olhar para você mesmo. Está disposto? Eu sou Michele Ribeiro, psicóloga, e a gente se encontra ao longo da programação. Você ouviu na RCI Momento Psi, com Michele Ribeiro. De volta a qualquer momento na programação.